ZYK 704, a Rádio Monumental Limitada, transmitindo em 1080 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Monumental. Monumental 1080, a rádio que está sempre com você. A diferença está no ar, com muita credibilidade, seriedade e respeito para com o seu ouvinte. Tem mais, as melhores músicas e os melhores prêmios você também encontra aqui. Monumental 3105-6437. Acesse www.radiomonumental.com.br. É o seu canal direto. Esta sim, parou. Ficou! De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã, aqui na Monumental, você confere um jornal polêmico, um jornal de conteúdo. Falam até sobre celebridades. Não, ele é o William Bronner do então é um cara maravilhoso. Um jornal onde todos os membros da mesa se entendem. Cara, tudo aqui a partir tem razão de ser. Ô, farta de assunto, né? Ô, farta de assunto, viu, gente? Ô, farta de assunto. É brincadeira, os caras discutindo. Bacana cidadão. Jornal Fala Cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã, aqui na sua Rádio Monumental, onde você, pacato cidadão, tem voz. Jornal Fala Cidade, 1080. Monumental, Monumental, Monumental, Monumental. 1080. Você está ouvindo Encontro com o Rei. As mais belas canções dele, Roberto Carlos.